aqui é Vinícius Serafim, este é o podcast Segurança Legal, episódio número 9, Matt Ronan Hack. Nós vamos conversar a respeito do caso da invasão das contas do jornalista Matt Ronan, da revista Wired, ele que é especializado, né, em matéria sobre tecnologia da informação. Ele teve suas contas do Twitter, Google, iCloud, né, invadidas, e essa invasão culminou, inclusive, né, com a perda de dados, de informações nos seus dispositivos, iPhone, iPad e Notes, né, que foram apagados remotamente. Então, episódio número 9, Segurança Legal, Matt Ronan Hack. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo certo, Vinícius. Então vamos conversar hoje a respeito de uma história de horror, uma história de terror que houve com o jornalista Matt Ronan. Matt Ronan. É algo que nós também, todos estão vulneráveis nesse sentido, né? Sim, não só as pessoas físicas, mas como as pessoas jurídicas também, né? Uhum. Alguns chegaram a falar que essa situação foi um hack épico, né? Uma invasão épica. Nossa. Porque os detalhes, eles são tão grandes, né? Os problemas são tão grandes e os detalhes são tão sórdidos que se alguém fosse escrever sobre isso ou tentar inventar fazer um filme sobre isso, não chegaria tanto. Não conseguiria chegar a uma situação dessa natureza, né? Sim. O próprio Matt Ronan falou que esse hack, essa invasão que ele sofreu, praticamente fez com que fosse finalizada a vida digital dele, né? O fim da vida digital. Caramba. Matt Ronan. Mas afinal, o que aconteceu, então? Pois é, vou tentar dar um overview da situação, né? Porque foi bastante grande, tem uma série de detalhes, eu fiz um pequeno resumo aqui, né? Basicamente, o Matt Ronan foi invadido, né? As contas do Matt Ronan, que o Matt Ronan tinha, tanto de Twitter, do Google, né, e do próprio iCloud, foram invadidas. E o resultado final disso foi que a pessoa que fez isso começou a postar mensagens racistas e homofóbicas no Twitter dele, né? Com a conta do Google invadida, ele perdeu acesso a todos os e-mails que ele tinha, né? Uhum. E os serviços relacionados à conta, porque quem usa os serviços do Google sabe que com uma única conta, o usuário tem acesso a uma série de serviços. Não se trata apenas do e-mail em si, né? Sim, tu acessa o Google Docs, tu acessa o Google Plus, tu acessa o Orkut, para quem ainda usa Orkut. É. Que mais? Agenda. Agenda. Né? Agenda de compromissos. No caso do Matt Ronan, ele ainda tinha o Google Voice, que é um serviço de VoIP do Google, uhum. E entre outras coisas, permite uma integração com o telefone dele, também com o telefone celular dele, né? Uhum. Então, até algumas coisas nesse sentido de agenda e de algumas ligações que ele iria fazer, ele não conseguia mais fazer, porque a conta de VoIP do Google foi comprometida também. E a questão do iCloud também é bastante crítica, porque, para quem não conhece, o iCloud é um serviço de armazenamento na nuvem da Apple, né? Na verdade, quando você compra um iPhone, um iPad ou um Mac, né? Sim. Você acaba tendo que criar uma conta na Apple associada ao teu cartão de crédito, né? Para poder comprar softwares e tal, instalar os softwares no iPhone, no iPad, no Mac e tudo mais. Uhum. E essa conta, né, que é essa conta da Apple, te dá acesso ao serviço iCloud, que armazena documentos na nuvem, né? E tem um serviço bem interessante, porque que visa a segurança, né, do usuário, que é a possibilidade de localizar os seus dispositivos. Né? Então, a partir de qualquer navegador na internet, a gente consegue saber onde é que está o iPhone, onde é que está o iPad, onde é que está o Mac, né? Onde é que está o Note, uhum, ou o Desk. Find My Mac, né? É, é chamado Find My Mac. E mais ainda, né, assim, a gente tem outras duas possibilidades. Uma delas é mandar que o dispositivo seja bloqueado. Então, no caso de ser roubado, eu posso mandar que o celular seja bloqueado. E pior ainda, ou melhor ainda, dependendo da situação, no caso do Matt Ronan foi pior ainda, né? Esse mesmo serviço permite que o dispositivo seja apagado remotamente. Sim. Tanto o iPhone, quanto o iPad, quanto o Note, através dessa conta da Apple, é possível remotamente, né, enviar um comando para que o dispositivo seja completamente apagado. É, eu me recordo, e aí eu vou usar um detalhe pessoal teu, tá, Vinícius? O Vinícius teve a casa dele roubada, né? Sim. Foi graças a esse serviço de identificação e de localização de que eu recuperei meu iPhone. Uhum. Que conseguiu recuperar o iPhone. Eu recuperei o iPhone exatamente por isso. Uhum. E a polícia não prendeu o ladrão porque não quis, porque eu inclusive dei uma imprimi uma imagem de satélite, né, do Google Earth com estava o telefone. De onde estava o telefone. Mas também é compreensível que seja um pouco complicado de achar exatamente aquela casa, né? Porque no caso era um barraco, era numa vila em Porto Alegre, né? Uhum. E é relativamente complicado localizar olhando por cima uma foto de satélite tu chegar naquele lugar, né? Então, muito concentrado, né? É, então até um pouco, até dou uma desculpa, né? Já o iPhone da minha esposa que não estava com a última versão do iOS, né, quando foi roubado, uh-huh, que não estava com o serviço de localização ainda ativado da Apple, né? Uh-huh. Eu tinha um outro serviço no telefone dela, consegui localizar também, mas a polícia não conseguiu recuperar. E eu não tinha opção de apagar o telefone dela. Uh-huh. Né? Mas como tinha ativado aquela questão de digitou um sério, uma várias senhas erradas, ele se apaga, eu espero que isso tenha de fato acontecido. Mas é algo, assim, ó, é um recurso que pode ser bom, né, que é muito bom, né, pode ser bom, é muito bom no caso de um assalto, claro, né, porque a gente consegue bloquear o telefone, localizar o telefone ou o dispositivo e mandar apagar se for o caso, né. Sim, é como qualquer tecnologia, né, tem dois lados, né. Alguns dizem que a tecnologia é neutra, enfim, mas cada tecnologia ela possui seu lado positivo e seu lado negativo, né? Claro. E a gente aqui não quer demonizar os serviços da Apple, né? Não, tá bom. Eu sou fã desse serviço. Ao contrário, que a gente quer colocar, explicar um pouco a situação e colocar algumas questões. Bom, mas enfim. Envolvidas. Mas tipo, retornando então ao caso ao Matt Ronan. E aí? Então, além dessa invasão, com a invasão, melhor dizendo, né, foi possível, em função desse serviço que tu acabou de explicar, né, do iCloud e tal, e do fato de ter o controle de todos os teus dispositivos da Macintosh, né, com base nessa conta, foi possível deletar todos os dados, não só do iPhone como do iPad dele, mas também como do MacBook. Então, a pessoa que hackeou, que invadiu a conta dele, usou o recurso de apagar os dados do iPhone, sim, sim, do iPad. E aí, ele tinha o único backup dele, e essa foi uma das falhas que ele disse que teve, né? Que o único backup que ele possuía era o backup na nuvem, era o backup no iCloud. Ele não possuía um backup físico, num pendrive ou num HD externo. Uhum. Então, uma vez que foi possível ter acesso a essa conta dele, e os dados terem sido deletados dessa maneira, fez com que ele perdesse todos os dados de todos os dispositivos, né? E aí se incluiu fotos de família, fotos do nascimento da filha, fotos de familiares que já morreram, além de um caminhão de documentos e uma série de outras... Posso dizer uma coisa aqui que a gente já disse em um outro episódio do... Pode, legal? Backup, backup, backup. E quem tem um backup só não tem nenhum. É verdade. Isso é uma coisa muito importante se ter em mente, né? Ou seja, tenha um backup local em casa, né? E tenha um backup remoto também, né? Na internet, sim, tem serviços como o Crash Plan, o outro é o... Esqueci o nome, nome dele agora. É, o Crash Plan é o que a gente usa, é, né? É o que a gente está usando, que funciona muito bem, é muito bom. Eu, inclusive, tive um problema esses dias com o meu desktop e eu tive que recuperar meus arquivos e funcionou perfeitamente bem. Esqueci do outro nome, mas tudo bem. Mas tem, assim como tem o Crash Plan, tem outros serviços idênticos, né, fornecidos por outras empresas, que você pode ter um backup na nuvem. Só que só o backup na nuvem não adianta. O próprio, a própria iCloud, assim, a nuvem da Apple, né, ela te dá a possibilidade de fazer o backup dos teus dispositivos, do iPhone, do iPad, mas tu vai fazer backup lá. Só que se te se invadem a tua conta no, da Apple, ou mesmo a nossa conta do Crash Plan, né? Claro. A pessoa vai lá e destrói os backups todos. Pode não ter acesso porque está cifrado, mas vai lá e destrói tudo. É. Então, para esses casos, tem que ter um backup físico, né? Um backup local em casa, né? Ou no escritório. Pode parecer um contrassenso. E o contrário, né? Não, e o contrário também, né? A gente não pode esquecer que, no caso de um assalto, né, como foi o meu caso o ano passado, o ladrão, no meu caso, ele só quis levar dinheiro e celular, né? Uhum. Mas o ladrão, ele pode fazer uma... A gente sabe de caso, um amigo meu, inclusive, passou por isso. Os ladrões se trancam na tua casa, ficam lá 3-4 horas, fazem uma limpa. Então levam todos os seus computadores, levam o que tu tiver dispositivo eletrônico, levam. E aí acaba indo, inclusive, os seus backups. Sim. E aí, nesse caso, para esses casos, é bom que tu tenha um backup na nuvem. Claro. Então, são duas coisas que se complementam, um backup local e um backup na nuvem. Não adianta a gente ter apenas um backup, né? Quem tem um backup não tem nenhum, né? Nenhum. É um contrassenso da gente falar de backup duplo, de dois backups, mas como? Um só não serve, né? Tem pessoas que não têm nenhum backup, né? Sim, exatamente. Mas o fato é que é uma questão de avaliação de risco, pessoal, no caso, né? Que todo, diariamente todo mundo está sempre avaliando riscos, né? Mas é uma questão de custo também. Porque o backup hoje, esses serviços da nuvem, eles são muito baratos. Então, e ao mesmo tempo um HD externo, um pendrive, né? Também é um recurso bastante barato. Sim. Então não há por que não se utilizar de recursos que são muito baratos para garantir a segurança. E aqui a gente fala de disponibilidade, né? Uhum. Da disponibilidade de dados que no caso dele, no caso do Matt Ronan, e aí só para finalizar, e a gente já partir para a discussão propriamente dita, né? Mas para finalizar a questão dos detalhes, ele conseguiu recuperar os dados do MacBook dele. Né, ele teve que mandar o computador para uma empresa de recuperação de dados. Uhum. Enfim, gastou $4,000 para recuperar os dados, né? Caramba. E aí conseguiu recuperar fotos, conseguiu recuperar algumas, não tudo, mas algumas coisas ele conseguiu recuperar, né? Uhum. E o detalhe é que ele, por se tratar de um jornalista da revista Wired, uma pessoa especialista em TI, né? Ele teve à sua disposição um suporte muito maior do que a maioria das pessoas possui. Né? E ele também tinha e tem, né, um conhecimento de tecnologia da informação muito maior do que a maioria das pessoas, do que o homem médio. Né? No entanto, isso não torna ele uma pessoa imune a ataques, né? Ao contrário. A gente sabe que no mundo dos hackers e dos crackers, algumas pessoas têm mais visibilidade. Né? E acabam sendo alvo, né? E acabam sendo alvo. Né? Mas mesmo ele tendo esse grande conhecimento em TI, isso não torna ele também um especialista em segurança da informação. Uhum. Né? E também esse caso demonstra que as pessoas, muitas vezes, não só as pessoas como as empresas, passam a se preocupar com segurança da informação após elas terem sofrido um incidente. Até sofrer um incidente, não se preocupa com backup, não se preocupa com firewall, não se preocupa com uma série de questões. Mas aí, quando sofrem um incidente e perdem dados, opa, é aquela questão da reação ao risco. Né? O ser humano, ele reage ao risco de uma forma um pouco estranha. Assim. Mesmo que tu tenha uma série de demonstrações ali que tu precisa, por exemplo, ter um backup, que era o caso dele, um backup, claro. ele negligenciou essa questão. E aí finalizar... a gente, puxando um pouquinho a brasa para o nosso assado, né? Que somos consultores nessa área de segurança e direito à tecnologia, a segurança não é, ou seja, ela não é fruto de bruxaria, digamos assim, né? Por mais que a mídia passe em filmes e coisas do gênero, né, aquela ideia do hacker ser alguém com uma capacidade natural, digamos assim, ter uma visão quase como se fosse o cara lá do Matrix, né? que de repente naturalmente começa a ver as coisas como elas realmente são do nada, né? Então a segurança não é bruxaria, segurança não é feitiçaria, segurança é estudo, né? É necessário que se estude, né? E muito, né? Não só essas questões de redes, TCP/IP, mas que se estude segurança em si como uma disciplina que de fato é, né? Independente. Foi o tempo em que segurança era uma parte de, era vista como parte de redes de computadores, por exemplo, nas universidades. Sim. Né? E segurança hoje é uma disciplina à parte, com muita gente dedicada no mundo aí acadêmico, né, internacional, a estudar especificamente isso. Então, claro. não é algo que é fruto de bruxaria, que a pessoa que sem o necessário conhecimento pode sair fazendo afirmações a respeito dessa área. É uma área como qualquer outra, exige claro. Estudo. Infelizmente, como isso ainda, essa área da segurança ainda tem essa, esse, não sei se é glamour não, do cinema, acho que sim, uma visão um pouco romântica. É, uma visão romântica da coisa, né? É muito fácil, né, uma pessoa que sabe um pouco mais, né, se parecer para uma pessoa que é meramente um usuário da informática, né, da tecnologia, a pessoa se passar por um hacker, né, ou seja, uma pessoa que conhece muito e que é capaz de dizer se o sistema está seguro ou não. E aí, como resultado disso, se cometem muitos erros na implementação de sistemas, na estruturação de redes, né, na implantação de mecanismos como, por exemplo, firewalls, né, com o uso de criptografia para proteger notes e tudo mais. Muitos erros são cometidos nisso. No que diz respeito a essas aplicações. No caso do Matt Ronan, especificamente, né, foi um ataque que envolveu técnicas de engenharia social. Porque as senhas dele não foram roubadas, não foram descobertas por ataques de força bruta. Né? Ou seja, não foi uma tentativa e erro para descobrir senhas complexas. Não, o que aconteceu foi que Ele, através de informações que qualquer pessoa poderia conseguir, qualquer pessoa que tivesse um telefone e um acesso à internet poderia conseguir, né, o hacker conseguiu essas informações, né, ou seja, ele conseguiu pedaços de informações na conta do Matt Ronan da Amazon, e conseguiu, através lá de uma técnica de engenharia social, ou seja, enganar os atendentes, incluir um novo cartão de crédito. E incluindo esse novo cartão de crédito, ele teve acesso ao número antigo do cartão de crédito que estava lá do Matt Ronan, e com esses dados ele conseguiu acesso à conta da Apple, né? E aí conseguiu resetar a senha, e depois conseguiu acesso ao Gmail, conseguiu acesso ao e-mail secundário dele, né? Que o e-mail secundário era o e-mail da Apple. Ou seja, o atacante acabou se autenticando lá junto à Amazon. Sim. Né? Tal como a gente faz hoje com serviços via telefone, né? Sim. Exatamente. Como, por exemplo, linha telefônica. Se eu tiver o CPF de uma pessoa, né? Já o nome completo dessa pessoa, o CPF e talvez o nome da mãe, né? Que alguns casos ainda pedem, embora seja uma coisa completamente inútil, vamos dizer assim, para autenticação, eu cancelo a linha telefônica de qualquer pessoa. E causa um grande inconveniente. E causa um grande inconveniente, exatamente. Ou seja, é essa autenticação por telefone é que, no caso do Matt Ronan, falhou. Ou seja, por mais que a gente escolha uma boa senha no serviço de e-mail, por exemplo, se a gente ligar para o provedor simplesmente por informações básicas ali que não são sigilosas, né? aquela velha história, né? CPF não é senha. Né? CPF, RG, isso tudo são coisas que a gente informa em vários cadastros, em várias situações em que a gente vai comprar alguma coisa ou vai vender alguma coisa, um imóvel, coisa parecida. Né? E isso vai parar nos cadastros de diversas empresas. Claro. Né? E tu pode comprar esses cadastros. Sim, sim. Né? E sem contar aqueles que no seu próprio currículo, por exemplo, colocam lá todas as informações no currículo. Sim. Então, em vez de fazer um primeiro currículo com, né, com as informações mais genéricas, assim, não tão específicas. Depois, quando for o caso, entregar pessoalmente uma versão com os dados, né, com os dados específicos, tem muita gente que faz o currículo já com CPF, com RG, número de telefone, nome... Certificado de reservista. Certificado de reservista, até nome dos pais, né, título eleitoral, esse tipo de coisa no currículo. E pior, acabam colocando esse currículo na internet. Né, ou eles colocam, publicam por conta própria, ou acabam publicando sem querer, ou seja, informam um currículo, adicionam um currículo a uma base de currículo dessas da internet. Né, e essa base acaba expondo os currículos recebidos na internet. Então, são informações que a gente não pode considerar como sendo sigilosas. E são informações, na verdade, que as empresas usam, que aconteceu aí com a Amazon. Pode acontecer com qualquer serviço que nós temos aqui no Brasil, principalmente questão de telefone, porque toda autenticação é baseada nessas informações que não são sigilosas. É, as empresas acabam usando dados pessoais, né, como autenticadores. É. O problema é que o dado pessoal, ao contrário da senha, que via de regra é sigilosa, a pessoa não publica a senha dela na internet, não é possível descobrir a senha em alguns lugares, ao contrário disso, quando uma empresa usa os dados pessoais como autenticador, a pessoa corre um sério risco, né, uma vez que esses dados, como tu mesmo disse, podem ser conseguidos das mais variadas maneiras. Sim, é. eles não são sigilosos, né? Isso são é importante, não é não segredo. É. A gente tem uma série de exemplos, né, nesse sentido. Recentemente, e eu falo um caso pessoal, recentemente eu precisei de um documento, de uma, não vou dar grandes detalhes, mas era, sim, um documento de uma instituição que eu tive uma ligação, e eu precisei de um documento envolvendo valores monetários lá. Uhum. Então eu liguei para essa instituição e pedi esse documento. Né, que era um documento que tinha uma série de informações não só pessoais, mas sensíveis, né, em relação à minha pessoa. Então eu liguei, essa pessoa perguntou o meu nome completo e pediu um e-mail. E ela não te conhecia pessoalmente, né? Não me conhecia, não me pediu mais informações. Ou seja, eu liguei para uma instituição, disse um nome e um e-mail e recebi um documento altamente confidencial sobre mim, com dados que podem, dependendo de como forem usados, podem causar um grave dano para mim. Né? Uhum. Então, isso acontece diariamente. Mas, ao mesmo tempo, tu gostou que essa empresa te atendeu com essa facilidade, porque te evitou o teu deslocamento, tudo mais. Né? É a questão da conveniência, né? É, exatamente. É um binômio entre segurança e conveniência. Quanto mais conveniência tu tiver, menos segurança tu vai ter, em tese. Né? E é o que aconteceu com o caso do Matt Ronan. Né? Porque o que as empresas fizeram e os meios que as empresas proporcionaram e que o hacker utilizou indevidamente são meios legítimos que as empresas disponibilizam para ajudar as pessoas quando elas perdem acesso aos seus serviços. Né, quando se esquecem da senha, quando precisam mudar um cartão de crédito ou quando, né, precisam incluir um e-mail secundário para recuperação de senha. Todos esses meios colocados à disposição do usuário é que foram utilizados indevidamente. Né? E não foi um erro apenas de uma empresa. Foram erros isolados de várias empresas que foram disponibilizando pedacinhos de informações pessoais. E o hacker, o que ele fez? Ele conseguiu ter uma visão macro de todos esses pedacinhos, reuniu tudo isso, né, e aí conseguiu efetuar uma invasão muito bem sucedida que arruinou praticamente a vida desse jornalista. Né? Ah, será que arruinou a vida? Acho que atrapalhou. Arruinar a vida, acho que é um pouco forte, não acha? Acho que atrapalhou bastante a vida dele. Eu acho que ele, como jornalista... Arruinar talvez seja um termo muito forte. Muito forte. De fato, né? Mas a credibilidade dele fica bastante afetada, né? Imaginem se ele não fosse um jornalista famoso e tal, e que teve acesso a uma série de e-mails, e essa história foi para todos os cantos da web, uma pessoa comum poderia ter dificuldade de provar que aquelas mensagens racistas e homofóbicas colocadas no seu Twitter foram dela. Foram dela, né? Ou poderia ter dificuldades para recuperar os dados perdidos, né? Então, essa questão, o que eu ressalto aqui com veemência, é a questão da conveniência e da segurança. Né? A gente muitas vezes opta por serviços convenientes e inseguros. Uhum. É a mesma coisa do caso de provedores pequenos. A gente sabe que isso acontece, que basta ligar para um provedor de acesso à internet, desses pequenos que estão, que aí ó, no Brasil tem um monte no interior e até em grandes cidades a gente conhece alguns pequenos provedorzinhos que ainda são utilizados por muitas pessoas. Então, como é que funciona o meio de autenticação nesses provedores, via de regra, né? Uhum. Para a pessoa que se esquece da senha. Ela liga para o provedor, dá o seu nome, pode dar ali um código, ou eventualmente de assinante ou alguma coisa assim, e dá o seu CPF. Com esses dados, é possível trocar a senha de um e-mail de uma pessoa. Né? Uma série de provedores. Né? E alguns deles até com uma base de usuários bem grande. Então, mas por que isso? Porque a empresa optou por tornar conveniente esse formato de recuperação de informações. Né? A empresa poderia optar por uma opção mais segura, né? Optar por uma opção é bom, né? Mas optar por uma forma mais segura, que seja fazer a pessoa comparecer presencialmente, fazer a pessoa enviar uma cópia de um documento pessoal, né? Claro que isso vai ter outros desdobramentos, vai ser mais complicado, vai ser mais complexo, né? Vai ser mais difícil, mas ela poderia optar por isso. Mas, via de regra, as empresas não optam, né, por essas... Como tu falou, a velha história da facilidade, né? A segurança, a segurança nunca vem de graça, né? É. Ela acaba impactando na facilidade de uso. No momento, até na coisa mais simples, na própria escolha de senhas, né? Sim. Se um sistema não impõe nenhuma restrição na qualidade das senhas que o usuário coloca, o usuário acaba colocando número de telefone, coloca data de aniversário, esse tipo de coisa. Né? Inclusive, nas próprias agências bancárias, né, eu já presenciei isso mais de uma vez. Né, pessoas lá que estão cadastrando uma nova senha e o próprio funcionário dizia, não, usa o dado de nascimento que daí tu lembra depois. Uhum. Né? Então, a cultura é essa. Né? Agora, se a gente pega um sistema e impõe uma qualidade de senha, ou seja, impõe uma restrição com relação a senhas fracas, para que ninguém possa usar, por exemplo, um 2345 ou o número do seu telefone, né, começa a exigir que sejam utilizados... letras maiúsculas, minúsculas, símbolos, aquela história toda, se ficar complexo demais, isso dificulta a vida do usuário, e o usuário acaba utilizando uma outra situação, talvez ainda pior, que seria começar a anotar assim, em algum lugar. Uhum. Porque hoje, em tudo que é sistema, a gente tem que usar uma senha. E a gente não pode esquecer também de que o ideal seria usar uma senha em cada sistema. Claro. E, no entanto, sabemos muito bem que isso, em geral, não acontece. Pessoas escolhem uma senha e começam a usar aquela senha em tudo que é lugar, porque é mais fácil memorizar. É muita senha para gravar. É que, né? Loja na internet, cada site que tu acessa esse cadastro é uma senha que tu vai precisar guardar. Não, são incontáveis os serviços que a gente usa hoje que precisam de um nome, usuário e senha. Eu não sei. Eu deveria saber, mas eu não sei o número de serviços que eu estou cadastrado ao longo de quantos anos que eu uso a internet. Aham. Uhum. Né, décadas, talvez. Então, essa questão precisa ficar bem presente, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento muito expressivo também de e-commerce, né? Muita gente usando, fazendo compras direto na internet. Então, isso faz com que cada vez mais as empresas passem a ter dados pessoais dos usuários pulverizados, né? Os dados, uma série de empresas, né? Muitas vezes, essa questão da senha que tu colocou antes, né? O ideal seria que a gente tivesse uma senha para cada serviço. Já me disseram que isso é uma questão de paranoia, né? Uhum. Isso é paranoia demais, ter uma senha para cada serviço. Já ouvi isso. Sim, eu também já ouvi. Então, tu é paranoico, tu te preocupa demais com essas coisas, né? Claro, o nosso serviço é segurança. É segurança, é ser meio natural que a gente é paranoico. Mas não vamos muito longe. Recentemente a gente teve um vazamento de senhas do site LinkedIn, que é um serviço mundialmente utilizado por profissionais, né? Por profissionais TI, no geral. Na maioria, em sua maioria, eu acredito, né? Não tenho esse dado, mas o que mais a gente vê é isso. E os, alguns dados de login foram vazados. E aí, se essa pessoa que utiliza a senha que foi vazada lá do LinkedIn utiliza essa mesma senha em uma série de outros serviços, isso virtualmente possibilita que qualquer pessoa tenha acesso aos outros serviços. Em serviços de uso pessoal, né? Como, por exemplo, o Gmail, o iCloud, que nem foi o caso do Matt Rona, né? Mas tem também serviços como, por exemplo, a VPN da empresa. Sim. O usuário da rede da empresa. Claro. Então, daqui a pouco tem um TS, um terminal server aí aberto na internet. E aí o funcionário usa a mesma senha do LinkedIn, alguém vê lá assim, senha do fulano de tal. Trabalha em tal lugar. Está lá no perfil do LinkedIn. Basta olhar lá que trabalha em tal lugar. Aí começa a pesquisar, começa a fazer o levantamento de dados, fase inicial de qualquer ataque, né? A respeito do ambiente ser atacado, em seguida o atacante vai estar tentando a senha desse usuário no LinkedIn em diversos serviços que estão na rede da empresa. Sim. Sistemas, VPN, e-mail, E não só usuários externos, né? Dependendo do tamanho da empresa, a gente tem uma possibilidade também de ataques internos, né? Sim. Filiais e outras coisas dessa natureza. Sim. Bom, a gente está chegando já em meia hora de programa, né? De podcast. Eu acho que a gente pode começar a abordar talvez o assunto principal, né? A questão principal de todo esse problema, que é o seguinte: um único nível de autenticação para os serviços que a gente usa atualmente, para serviços na nuvem, para serviços críticos, não é o suficiente. Então vamos explicar aí para o nosso ouvinte, que eventualmente pode não estar ciente do que significa o que tu acabou de falar, um único nível de autenticação, ou um único fator de autenticação. O pessoal que lida com autenticação, os técnicos, os escritores que falam sobre esse assunto, dizem que há três níveis de autenticação, né, basicamente. O primeiro deles é algo que você sabe, que é um nome de usuário e uma senha. O segundo é algo que você tem, que é tokens ou cartões de senha ou coisas dessa natureza, né, um certificado digital, que é algo que você possui. E o terceiro nível de autenticação é algo que você é, que é representado por todos os meios biométricos de identificação e de autenticação. Então, atualmente, nós utilizamos, 99% dos serviços são utilizados apenas um nome de usuário e uma senha. O inconveniente de uso de um único nível de autenticação, ou seja, de nome de usuário e senha, é que se uma terceira pessoa conhece esses dados, ela consegue ter acesso ao serviço. Ao contrário, basta ela pegar a tua senha. Basta ela pegar a senha, né? Ao contrário, se a gente usa dois níveis, faz com que a vida do atacante seja muito mais difícil, né? Porque ele vai precisar, além de descobrir o nome do usuário e a senha, ele vai precisar possuir esse cartão de senha que eventualmente tu tem. Os bancos hoje já distribuem isso, né? Ou um token gerador de senha. Ou ele tem que ter a tua digital, por exemplo. Ou, se for o caso, né, de um nível envolvendo biometria, né, ou tem que ter a digital, né, da pessoa, ou a íris, ou a palma da mão, enfim. Né. Então, o fato é que um único nível, apenas nome de usuário e senha, é muito pouco para a criticidade dos dados que as empresas possuem, né, a respeito das pessoas. Por exemplo, o caso da iCloud, todos os dados, né, do Matt Ronan estavam lá. Então, não se trata apenas da disponibilidade, ou seja, de deletar os dados, mas sim de ter acesso a uma série de dados confidenciais acerca da vida desse jornalista. Né? E o pior, além disso, de um único nível de autenticação não ser o suficiente, a gente ainda tem dados pessoais usados como autenticadores. E aí, por isso que a gente ressalta sempre, principalmente o pessoal do direito da TI ressalta, a importância de uma legislação que estabeleça boas práticas e que estabeleça a forma com que os dados pessoais vão ser utilizados. Aqui a gente não tem, no Brasil a gente não tem uma legislação nesse sentido. Na verdade, nós temos uma situação pior ainda, né? Ouvindo aquele evento lá sobre o cadastro positivo. Ah, sim. Né? Uma das pessoas, acho que um representante de uma das empresas que forneceria o cadastro positivo, exatamente, afirmou com todas as palavras, literalmente que eu vou dizer aqui, né, que esses dados pessoais não são sigilosos. Isso. Enquanto em outros países as empresas são responsáveis pelo sigilo dessas informações, pela confidencialidade dessas informações, aqui no Brasil a gente está indo na direção, né, pelo menos na cabeça de algumas pessoas, né, na direção de que o dado pessoal não é sigiloso. Yeah. E aí, se o dado pessoal não é sigiloso, como é que eu vou usar dados pessoais para autenticação? É verdade. Só para esclarecer um pouquinho sobre, a gente está falando sobre cadastro positivo, né? Cadastro positivo veio por meio de uma nova lei, né, de 2011, a Lei 12.414, que estabelece a forma, o formato e a maneira com que dados de bons pagadores vão ser armazenados. Então, a gente já tinha lá no Código de Defesa do Consumidor a questão dos cadastros negativos, digamos assim, né, que são aqueles cadastros de crédito que a pessoa, tipo Serasa e SPC, né, quando a pessoa deixa de pagar, ela é incluída nesses cadastros. Hoje nós já temos aqui no Brasil essa lei que fala sobre os cadastros positivos. E ela estabelece algumas coisas interessantes. A lei estabelece o que são dados pessoais, estabelece a forma como esses dados devem ser armazenados, que a pessoa pode solicitar retirada, enfim. Mas o fato é que uma dessas empresas que vai passar a fornecer um desses cadastros positivos, né, como tu mesmo disse, o seu diretor disse que os dados pessoais podem ser... Entendem como públicos. Como públicos, não são sigilosos. Dado pessoal é público. Exatamente. Eu estava assistindo essa palestra pela internet, mandei uma pergunta e ele não me respondeu. Mas será que ele se importaria, então, de divulgar os dados pessoais dele em qualquer página, se são públicos, né? Então, o ponto é, a gente precisa de uma legislação mais específica acerca do uso dos dados pessoais, né? A gente sabe, a doutrina aqui no Brasil sabe que a empresa que armazena dados pessoais e dados sensíveis, ela é responsável pelo mau uso desses dados. Então, de fato, as empresas são responsáveis caso um desses dados vaze ou seja mal utilizado. O problema todo é que a prova nessas situações é muito difícil, né? Como é que tu vai provar que foi a empresa X e não a empresa Y que vazou os seus dados pessoais se tu tem lá 200, 300 empresas ou 200 e 300 cadastros de empresas que possuem os teus dados? Uhum. Banco, a loja de departamento, a pizzaria, né? A gente fala, uma das questões do Matt Hannon foi que tiveram acesso aos dados de cartão de crédito dele. E uma dessas empresas usava os dados de cartão de crédito como pergunta de segurança, digamos assim. Hoje, quando a gente pede uma pizza e paga com cartão de crédito, muitas vezes, né, o rapaz da pizzaria lá tem acesso ao nosso cartão de crédito. E algumas empresas usam o dado de cartão de crédito como autenticador. Mas continuando, nota também que não se trata apenas, nesse caso... De um problema de complexidade de senha, mas foi um problema dos processos envolvidos nessas empresas, né? Então, além de problema com os processos, a gente tem esse problema com o uso de um único nível de autenticação, né? Recentemente, eu não sei se tu chegou a ver, o Dropbox passou a disponibilizar um mecanismo de duplo nível de autenticação também. Porque recentemente também o Dropbox teve um incidente aí que alguns dados pessoais aí foram vazados, né? Então talvez nesse sentido eles passaram a se preocupar também com essa questão da autenticação, né? Na verdade, senhas vazaram, né? Sim. E o próprio pessoal, os funcionários do Dropbox usavam o Dropbox para armazenar dados de clientes. Dados pessoais, né? E aí esses dados acabaram vazando. Essa questão de autenticação é algo que tem vários pontos a serem analisados, né? Uhum. O que a gente pode destacar aqui com relação ao uso de senha nos sistemas é que todos, né, todos nós, né, usuários da tecnologia, né, a gente tem que ter a ciência de que a nossa vida cada vez mais é digital, cada vez mais a gente tem informações na internet, né, armazenadas na internet, e cada vez mais as nossas informações, os nossos dispositivos são acessíveis via internet. Né? A gente tem, claro, informações que estão na internet, tem informações nos nossos dispositivos, e esses dispositivos estão cada vez mais expostos na internet. Então, a escolha de uma boa senha não é algo somente para quem tem algo a esconder ou coisa parecida. Uhum. Por mais que você não tenha algo a esconder, né, você vai ter problemas se alguém roubar a sua senha e começar a publicar coisas no seu nome, a ofender pessoas, né, a fazer operações de compra, por exemplo, na internet, com e-commerce e tudo mais, vai dar dor de cabeça. É, tu pode não ter nada a esconder. Exatamente. Mas certamente tu tem muito a perder. E aí a gente tem que ter expandindo isso para a questão da empresa, né? Nas empresas acontecem muito, e inclusive estou escrevendo um artigo sobre isso para a gente publicar depois no nosso site, né? Mas quando for o caso, quando eu terminar esse artigo, eu aviso, a gente avisa aqui, que é justamente sobre essa questão de senhas, armazenamento de senhas. Então, claro, o usuário tem o sistema da empresa, né, o ERP, milhões de dólares gastos na implantação do ERP, um bom ERP, a senha armazenada de acordo, né, com critérios de segurança e tudo mais. Só que daí alguém vai lá e desenvolve um sisteminha simples lá para enviar aviso de aniversário para os funcionários, sabe? Uhum. Ou algo assim, para os funcionários poderem marcar se vão no almoço de final de ano da empresa ou não. Né? Sim. E aí quem desenvolve, vou botar aqui uma senha, vou pedir para o usuário uma senha aqui para ele botar a senha para ninguém poder dizer se o fulano, se o outro cara vai ou não vai, né? Uhum. Só que daí esse sistema, quando não é muito importante, claro, assim, ele é feito sem nenhum tipo de análise e tal, e as senhas são armazenadas de qualquer maneira. Né? Armazenadas, por exemplo, sem cifragem nenhuma, claro, no disco, no banco de dados. E se tiver banco de dados, né? Uhum. Porque é um sistema menos importante. É um sistema menos importante, mas os usuários acabam usando a mesma senha de todos os outros sistemas importantes da empresa. Então, essa questão de que de usar a mesma senha em diversos sistemas, você está assumindo que todos esses sistemas têm o mesmo nível de segurança. Sim. E aí você está muitas vezes colocando o ERP da empresa de par, ou seja, ou a par, com o sisteminha lá de confirmação de convite de quem vai na festa de final de ano da empresa, por exemplo. Né? Sem dúvida. E aí basta que esse sisteminha de festa de final de ano aí seja invadido, hackeado e tal, e as senhas sejam recuperadas, para que o ERP seja comprometido. É. Então, é uma coisa bem... É delicado, né? É bem delicado e não pode ser... Hoje é muito negligenciado. Sem dúvida. Tu coloca aí, cada vez mais a nossa vida é digital, cada vez mais a gente fica dependente dos serviços. Tem mais um problema ainda. Além de tudo isso, cada vez mais os serviços passam a ficar integrados entre si. E quando tu tem uma integração muito grande de serviços, tu tem na violação ou na invasão de um desses serviços, tu tem a possibilidade de haver esse efeito cascata, esse efeito dominó que aconteceu com o Matt Ronan. Uhum. Então, um dos serviços pode ser a origem para uma série de outras invasões, né, para uma série de outros problemas que a pessoa passa a ter. Né? Agora... Eu me recordo sobre integração, só para colocar... como curiosidade mesmo, né? A minha TV por assinatura aqui que a gente tem aqui em casa, ela permite que tu coloque a tua conta do Facebook na TV por assinatura. E permite que tu compartilhe com os teus amigos qual programa que tu está assistindo. Só que, ao mesmo tempo, tu está colocando a tua senha do Facebook, ou está associando o teu Facebook, está integrando o teu Facebook com um dispositivo que tu não conhece, né? Eu não sei como é que a operadora lida, como é que a operadora lida com isso, se armazena alguma senha. Assim. Eu não conheço esse procedimento. Então, de repente, a gente começa a ter essa integração sem ter noção dos problemas que essas integrações podem trazer para a gente. Né? Uhum. E a coisa pode ir mais adiante, porque hoje, com a computação na nuvem, né? Uhum. Várias empresas estão colocando parte da estrutura ou alguma estrutura na nuvem, ou seja, em vez de eu ter o servidor trancado numa sala no meu data center, né, eu tenho o servidor que eu não, nunca, jamais vou ver ele fisicamente, né, e eu comando, vamos dizer, eu controlo esse servidor através de um site na internet, o caso da própria Amazon, claro, né, que a Amazon tem a Amazon Web Services, né, que entre eles tem a parte de computação virtual, né, de ter um servidor lá. Então, se imagina uma empresa que usa esse serviço da Amazon e a pessoa que é responsável por administrar esses servidores usa uma senha fraca ou usa uma senha forte, mas tem a conta hackeada da mesma maneira que o Matt Ronan teve, né? O atacante não só pode atingir a vida pessoal do dono daquela conta, mas ele pode, se for uma conta de uma empresa ou relacionada a servidores de uma empresa, ele pode ir lá e simplesmente apagar os servidores da empresa. É. Ele pode copiar os dados, mas ele pode apagar os servidores da empresa. Ele pode chegar lá no servidor e mandar simplesmente, né, o termo que a Amazon usa é terminar o servidor. Ou seja, terminou, acabou o servidor. O servidor não existe mais. Sim. Então, inclusive serviços podem ser interrompidos ou, né, por uma, justamente através desse tipo de vulnerabilidade. Né? Claro. E a computação nas nuvens é uma realidade. Aqui no Brasil a gente tem várias empresas que fornecem serviços, temos muitas empresas utilizando, e o que protege os e-mails dessa empresa que está usando lá a computação nas nuvens, né? O que protege os bancos de dados das aplicações, o que protege as próprias aplicações, é um usuário e uma senha. Em muitas situações, né? Sim, a maioria delas é um usuário e uma senha. Se você souber o usuário e a senha da conta de uma empresa num serviço como, por exemplo, Local Web, né, você consegue mexer nos bancos de dados, nos servidores, web, nas páginas e tudo mais, né, no parte de software hospedado que tiver lá, e nas contas de e-mail dos usuários daquela empresa. É. Mas isso não é específico do Local Web, isso aí é... Não. Amazon... Todos os serviços, são todos os serviços assim. Então, a Amazon é assim, tudo mais. O Google, ainda que o Google, para quem usa o Google Apps, o Google ainda oferece a possibilidade, e mesmo para quem usa o Gmail, né, você pode ativar só para sua conta, né? Uhum. O Google oferece a possibilidade do que estava falando, de usar dois fatores de autenticação. Então, além da senha que eu tenho que saber para entrar no site, eu tenho a opção de ter um gerador de senha no celular. Yeah. Ou posso receber uma ligação do Google e testem, funciona. Para quem não acredita, é cético nesse sentido, pode testar que o Google vai te ligar. Cada vez que tu for acessar a tua conta de e-mail a partir de uma máquina nova, máquina diferente do que tu vem acessando, se tiver esse segundo fator da autenticação habilitado, você pode usar o celular para gerar o código, ou vai receber uma ligação do Google, na qual o Google lhe informa o código a ser fornecido. Um código que se usa só naquele momento, além da senha. É um código temporário, né? É um código temporário que usou, ok, autenticou, próxima vez vai ser outro código. E nessa situação, mesmo que um atacante tenha acesso à tua senha do Google, ele não vai conseguir ter acesso ao serviço, porque ele não sabe o teu código, que é gerado a cada 30 segundos. Exatamente. É no teu celular, ou seja, ele vai ter que roubar o teu celular também, né? Essa já é uma boa solução para um problema. Sim. Né? Ela não é a única e nem resolve todos os problemas, mas torna já bem mais difícil a vida do hacker. Claro. E o Matt Ronan não usava esse duplo nível de autenticação. No Gmail, né? No Gmail, ele não usava isso. É, porque no caso da Apple, do iCloud, no caso do Twitter, eles não têm segundo... Não disponibilizam, né? Eles nem disponibilizam a possibilidade de ter esse segundo fator de autenticação. Mas tu nota que quem utiliza Linux, quem utiliza acesso remoto em Linux, o SSH, né? Há muitos anos, né, as boas práticas dizem que esses acessos devem ser utilizados com certificados, né? É, então, no caso, não chega a ser um certificado, né, SSH, é só uma chave pública, uma chave privada. Exatamente. Não chega a ser um certificado. Exatamente. Tu fica lá com a tua chave privada guardada e tu só consegue acessar, fazer aquele acesso remoto com a tua chave pública, né? Isso. Com a tua chave privada. Né? Privada. E para te liberar o uso da chave privada para acessar aquele sistema, tu tem que dar uma senha. Isso. E aí envolve, claro, isso em geral, porque tu pode deixar a chave privada armazenada sem senha. Uhum. Aí tu volta de novo com um fator de autenticação só. Claro. Mas se tiver com a senha, você tem que fornecer a senha, né, para daí, que é uma coisa que você conhece, para daí usar a chave privada, que é uma coisa que você tem, que é um arquivo armazenado no computador, né? Sim. Para fazer o acesso. É, já são dois fatores, né? Não é mais somente a senha. Mas tu nota que o uso de mais um fator de autenticação deixa a vida do usuário mais complexa. É aquela velha história. Segurança, ela não sai de graça em termos de facilidade de uso. É. É, ela gera um custo que impacta diretamente na facilidade de uso. Sim. Não seria muito melhor quando a gente vai... usar o nosso carro, né? Se a gente só entrasse nele, você não precisasse de chave nenhuma. Ah, esqueci a chave em casa, tem que voltar em casa, pegar a chave ou coisa parecida. Uhum. Eu só chego no carro, abro a porta, entro, aperto um botão lá, o carro liga e eu saio andando. Seria ótimo, seria muito bom se fosse assim, em termos de facilidade de uso. Só que se a gente tivesse carro assim, o seguro seria caríssimo, porque o roubo a carro não é uma coisa que não ia parar. Claro. O roubo de carro, né? Não ia terminar nunca. Então, o que a gente é obrigado a fazer? A gente coloca lá a gente tem lá um alarme, a gente tem uma chave com um segredo eletrônico, a gente tem GPS no carro para saber onde que o carro está, né? E por aí vai, né? Claro. E todas essas coisas aí, elas geram inconveniente, por exemplo, no caso da chave, um código, talvez, né? Um alarme. Isso gera alguns inconvenientes de uso no carro, esqueceu a chave, tem que voltar, aquela história toda. E a questão de monitoramento gera custos, né, adicionais. Uhum. O teu carro não vai andar melhor porque está sendo monitorado via GPS, não vai economizar combustível por causa disso. É só um recurso a mais e que está te gerando um certo custo ali. Sim, e o custo, para a segurança da informação, o custo ele é entendido também como a complexidade. Né? Se um usuário precisa fazer mais coisas para ter acesso a um sistema, precisa ter mais responsabilidades, né? Isso também é representado por meio de um custo. Né? Sim, sim. Que, na verdade, já é uma das soluções que a gente coloca, já encaminhando para o final. Né? Uhum. Qualquer solução que a gente colocar no que diz respeito à autenticação de sistemas e serviços, qualquer uma dessas vai tornar a vida do usuário e os processos mais complexos. É, porque se tu utiliza um duplo nível de autenticação com o telefone, no caso do Gmail, né, se tu perde o teu telefone, tu tem que ter lá o teu cartãozinho de senhas guardado num lugar seguro. Né? Agora, se tu perde o teu telefone e perde o teu cartão de senha, bom, aí tu vai ter um problema para acessar os serviços. Né? A mesma coisa com a autenticação em Linux, lá o exemplo que a gente usou. Né? Se tu perde a tua chave privada, não vai conseguir ter acesso remoto àquele sistema. Então, tu precisa ter um cuidado também para armazenar a tua chave privada. É, no caso de perder agora, se pior ainda, tu armazena a tua chave privada sem alguém rouba a tua chave privada? Sim, claro, claro. Aí deu, porque o roubar que a gente fala é fazer uma cópia. Sim. Né? Então, tu não se dá conta que alguém copiou a chave privada. Não, tu deixa sem senha, tu tem o teu notebook furtado, tá a tua chave privada sem senha, o cara tem acesso aos sistemas. Ou em algum momento você mandou essa chave por e-mail. Ué, como acontece. Como acontece. Então, essa questão de proteção de contas, né, de os mais diversos sistemas, né, e aí a gente fala inclusive de conta, de uma assinatura que a gente tem, por exemplo, de telefone, uma assinatura de revista, por exemplo, alterar até o endereço onde já entrega a revista de uma outra pessoa, são coisas triviais serem feitas. Sim. São triviais porque os dados que são utilizados para autenticar o usuário são, não, que são teoricamente tidos como confidenciais, né? Como não seriam de conhecimento de outras pessoas, na verdade não são. Né? E-mail, telefone, endereço, nome da mãe, CPF, RG, essas informações não são sigilosas. Claro. É, não são sigilosas. E lembrando que a empresa é responsável, né, objetivamente, no caso, de uma situação envolvendo a violação da conta dessa pessoa. Uhum. Então, o pequeno provedor lá, ou o provedor que não utiliza técnicas adequadas de identificação das pessoas por telefone, e essa pessoa tem a sua conta invadida e dados apagados, o provedor vai ser responsável por esse problema. O provedor até pode tentar buscar regressivamente lá no autor desse dano, mas ele vai ter que responder para o usuário de forma objetiva. E isso pode ser bem caro. Imagina o custo da perda de uma caixa de e-mail de anos. Né? Isso pode ser bem caro para o provedor. Mas aí eu te pergunto também o seguinte, né? Isso não depende do entendimento do usuário a respeito da tecnologia? Entende o que eu quero dizer? O usuário tem a sua conta hackeada e tudo mais, só que como ele não compreende como é que isso se dá ou como é que isso funciona, ele não se dá conta nem de que o provedor é o responsável pelo dano que ele está tendo. Sim. Mas e nem leva isso adiante. Né? Muitas acaba vezes nem, não. É, a maioria das vezes acaba nem levando. Ou seja, quantas vezes a gente alguém entrou nos e-mails ou coisa do gênero, sabe? Uhum. Mas nós temos decisões de empresas que foram, de provedores de serviços que foram invadidos, né? Contas que foram invadidas em provedores de serviços, e a conta e o website da empresa foi violado, foi feito um defacement, né? A empresa respondeu de forma... Claro, mas a gente está falando de uma coisa que, né, envolveu uma outra empresa e tal, e são as exceções. Claro. E são as exceções. Porque se pegar uma pessoa física, né, se a gente pegar o caso de uma pessoa física que tem algum problema com relacionado ao seu e-mail, e eu já conheço algumas que já passaram por esses problemas, elas não se dão conta, elas não entendem qual é o papel do provedor nessa ocorrência. Eles não entendem nem direito o que o provedor faz ou como é que esses serviços são fornecidos. A impressão que muitas têm é de que o serviço está no próprio computador delas. Sem dúvida. Então, essa falta de conhecimento, essa falta de compreensão de como é que a coisa funciona, como é que a internet, como é que os serviços via web funcionam, acaba fazendo com que o usuário não tenha condições, vamos dizer assim, de ir atrás, né, de exigir uma segurança maior no que diz respeito às suas contas, aos seus dados armazenados no sistema dessas empresas que prestam serviço. Né? Então, mas aí tu tem um papel da comunidade como um todo, da comunidade científica, né? Até das próprias universidades. Né? No Brasil a gente não tem muito pesquisa em universidade, mas de promover estudos e verificação de problemas e alertar a comunidade sobre os eventuais problemas, né? Uhum. A própria questão da educação do usuário, que todo mundo bate nessa tecla, né? As empresas, elas têm condições de promover e devem promover programas de conscientização sobre segurança da informação, né? Uhum. É que alguns falam, a gente usa o exemplo do carro, né? O usuário não precisa saber como o motor funciona para dirigir um carro. Ele entra no carro, liga e sai andando. Mas, ao mesmo tempo, o usuário, aquela pessoa que possui um carro, ela tem que ter alguns cuidados mínimos com o carro. Ela sabe que ela precisa checar o óleo, ela sabe que precisa calibrar os pneus, precisa verificar algumas questões ou outras. Se dá algum barulho, ele precisa, né, ficar atento, precisa de tanto em tanto tempo fazer as suas revisões. Uhum. Então, mesmo para uma pessoa que não conhece nada sobre carros, se ela não tomar esses cuidados mínimos, o carro vai parar de funcionar. O mesmo se aplica também à questão do uso das tecnologias. Né? Algumas pessoas já falam em educação de tecnologia nas escolas, né? Porque como a vida das pessoas cada vez mais é integrada com a tecnologia, as escolas já começam a ensinar as crianças algumas coisas relacionadas com segurança também. Principalmente segurança em redes sociais, né? A gente começa a ver na imprensa casos aí de pedófilos e coisas do gênero, que também envolve, de uma forma ou outra, uma questão de segurança em relação às informações, né? Que tipo de informações tu troca ou que tipo de informações que ficam disponíveis para todos, né? Questão da exposição. Mas, da exposição. Mas eu acho assim, eu acho que a questão da... o duplo nível de autenticação acho que é um consenso, né? Sim, sem dúvida alguma. As empresas precisam adotar um duplo nível de autenticação, né? Sob pena de ficar responsáveis pela falha na implementação de medidas de segurança dos próprios serviços, né? E a responsabilidade jurídica, eu me refiro também. Uhum. As empresas precisam tomar mais cuidado em relação às técnicas internas, procedimentos que elas utilizam para autenticação de usuários na internet. Né? Que nem a gente conversando antes, a gente começa a imaginar problemas e possíveis soluções, né, para essa questão. Nessa questão do provedor que a gente colocou antes, né, que qualquer pessoa liga para o provedor, dá o CPF e troca a senha. Uhum. Uma coisa simples que o provedor pode fazer é incluir números de onde a pessoa pode ligar. Então, a pessoa, quando cria a conta lá no provedor, ela informa para o provedor que ela só vai ligar do telefone da sua casa e do seu telefone celular. Então, mesmo que se alguma pessoa se ligar para esse provedor tentando se fazer passar pelo usuário, ela vai precisar, além de possuir o CPF e tentar se passar pelo usuário, ela vai precisar também utilizar o telefone da casa do usuário ou utilizar o celular dela. Claro. E aí fica muito mais complicado. Nota que uma medida simples, que é identificar o número de onde a chamada está sendo feita, né, pode ser uma questão de segurança bastante importante no que diz respeito à autenticação frente a provedores de serviços. Né? Uhum. Então tá, Guilherme, chegamos a uma hora de conversa, uma hora em um minuto. É. Né? Acho que vamos encerrando por aqui, que senão a gente vai se estender demais. É, o assunto é longo, né? O assunto dá margem para uma série de outras colocações. Ficamos à disposição dos nossos ouvintes aí para caso queiram levantar algum ponto específico, né? Através através do site, né? E inclusive as notas estarão também, eventualmente algum link que a gente tenha citado. Acho que a gente pode colocar a questão do Crash Plan de novo lá, a história o link para a história completa do Matt Ronan. Sim, sim. É, vai estar lá no show notes lá do podcast. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode ir até o site do podcast, que é direitodatecnologia.blogspot.com. Né? Exatamente. E aí lá você coloca as suas dúvidas ou um ponto que você queira ver melhor explorado. E nós, com certeza, na medida do possível, vamos explorá-lo. Atendendo, né? Atendendo. Guilherme, tuas despedidas? Eu acho que como conclusões, a gente já colocou todas as questões ali que a gente abordou, né? Uhum. Eu acredito, eu ressalto ainda, eu fico sempre preocupado quando a gente termina o podcast e não consegue falar tudo que a gente tinha previsto, né? Então, mas é que, na verdade, a conversa vai... Como ela é uma conversa descontraída, a gente não tem a intenção de esgotar completamente o assunto, mas sim falar um pouco de uma forma descontraída para deixar de uma maneira fácil de compreender esses problemas, né? Eu agradeço a todos, né? Agradeço também aquelas pessoas que nos ajudam na divulgação do podcast, essas pessoas são muito importantes, né? E espero todos no nosso podcast de número 10. Né? O décimo podcast. Décimo podcast. Vamos ver se um dia a gente chega no 100. Vai demorar um pouco lá. 10 vezes o que nós já fizemos até o momento. Mas conseguimos. Então tá bom. Obrigado pela atenção do nosso ouvinte e até o podcast número 10, então, do Segurança Legal. Até mais. Até a próxima.